é um compromisso nós sentarmos à mesa e unirmos ao voto de Várzea. Só tem sentido nós ajudarmos e tornar a terra que nós amamos maior. E esse é o desígnio de todos, mesmo que alguns tenham caminhos diferentes, mas desde que os caminhos nos levem à mesma coisa, não há problema nenhum. Para aqueles também que hoje querem fazer uma discussão política na base da destruição daquilo que nós fizemos, não acreditem nessa gente, por uma razão simples. Porque se vierem para uma discussão política para construirmos, devemos cá estar todos para os ouvir. Mas hoje, em Oliveira do Hospital, e no panorama político, o maior partido da oposição faz uma coisa em Oliveira do Hospital, que é pela destruição e nada pela construção. Mas quando têm alguns jovens aqui que integram esses, vou-vos dizer, sabem qual é o problema deles? São muito novos e não conhecem o passado, mas devem conhecer a história do concelho para saberem o que era a ditadura que cá existia.